Sie will Herzgruppe. Iluminado, predestinado, sorteado pro azar de quem queria me ver arruinado. O destino foi tão bom comigo, é hora de dizer obrigado. Todos os manos de prata, mano, no peito medalha de ouro, mano. Somos o futuro, somos o futuro, somos o futuro. Todos os manos de prata, mano, no peito medalha de ouro, mano. Somos o futuro, peito a banca, porra, salve TV, tribo original, GE. Foda-se o hater na intenção, não quero mais saber de quem são. Uma benção, meu bairro merece atenção. Dos que cresceram comigo me disse Vinícius, sobre isso somente se muda a história. Se antes se muda sua condição. Disseram no começo esse era o preço, só que vai passar. Não deixe se levar pelo caminho. Amor, entenda essa minha distância. É que há trechos da viagem que se faz sozinho. Se faz sozinho. Iluminado, eu sou um predestinado, predestinado. O destino foi tão bom comigo, é hora de dizer obrigado. Todos os meus manos de prata, mano, no peito medalha de ouro, mano. Somos o futuro, somos o futuro, somos o futuro. Todos os meus manos de prata, mano, no peito medalha de ouro, mano. Somos o futuro, somos o futuro. Salve original GE.